Hoje o mundo é outro e os menores já tão fortão. É, e as meninas rebolando até o chão. Tênis DJ é brabo e tá pronto pra soltar. O que geral já tá querendo escutar? O que geral já tá querendo escutar? Oh, solta a ousadia nessa porra. MC Cajá, do RJ pro mundo, é desse jeito, né? Hoje o mundo é outro e os menores já tão fortão. É, e as meninas rebolando até o chão. Tênis DJ é brabo e tá pronto pra soltar. O que geral já tá querendo escutar? O que geral já tá querendo escutar? Oh, solta a ousadia nessa porra. Oh, solta a ousadia nessa porra. Oh, solta a ousadia nessa porra. Solta a ousadia. Solta a ousadia. Solta a ousadia nessa porra. Solta a ousadia. Solta a ousadia. Nessa porra. Vai, Denis. MC Cajá, do RJ pro mundo, é desse jeito, né?